opinião, da minha experiência. Ele casou uma moça que não era moça. Ele casou uma moça que não era moça. Olha a cara dele, olha a cara dela. O que é que ele é? É pagador de promessa. Ele casou uma mulher que não era moça. Ele é o quê? Pagador de promessa. Não foi ele que tirou o selo dela. Não foi não, não foi não. Não foi ele que tirou o selo dela. Quem tirou foi o espertão. Oh, ele casou uma mulher que não era mais moça. Ele é o quê? Pagador de promessa. Ele é o quê? Pagador de promessa. Eu tenho pena dele, e a solidão tava matando ele. Eu tenho pena dele, e a solidão tava matando ele. A primeira que pintou, ele segurou. Ele não se cansou, ele segurou. A primeira que pintou, ele segurou. Ele nem pensou. Ele roeu o osso. Olha a cara dele. Ele casou com uma mulher.